pela cidade, onde a bondade se mistura com a maldade. Por onde eu passo eu vejo a luxúria estampada em cada semblante, com sede de consumir a todo instante. Esse caminho eu vi vários cair, pelo capitalismo eu vi vários se iludir e se afundaram sem saber como iria agir. O que cê faz cê paga e não adianta fugir. Cada rua, cada travessa, pessoas andam com pressa, senhores pedem esmola, outros já movem suas peças. Sirene sempre alerta, desperta, segurança e insegurança de quem deve pra ela. Animais domesticados são tratados como gente, tem gente que é jogado por aí como indigente. Espinho fora de um amor é céu, ritmo que toca diariamente. Andarino, caminhando pela cidade, observando tudo que acontece ao redor. Andarino, caminhando pela cidade, observando tudo. Esse é o perigo, e banido fica sempre o irmão que não passa nesse furado controle de qualidade que hoje move a massa. Que marcha desatenta pro mundinho do T, adora o cash, obedece uma LCD TV, dá mais trabalho escolher caminho estreito, exige peito no silicone sem desmerecer. Andarinho, caminhando pela cidade, observando tudo que acontece ao redor. Andarinho, caminhando pela cidade, observando tudo, tudo que acontece ao redor. Antenado, sigo pelo asfalto, vendo sucesso e fracasso em cada lugar, uma ação, uma visão, poder do cifrão, olhar e gilato, uma grana que fala mais alto. Pelas ruas mundos se cruzam, buzinas e insultos ecoam, ideias vão e vêm, nem sempre é o bem, por isso atenção dobrada muitos têm. Presencio o regresso e progresso de mãos dadas, os comprando a verdade pra arrastar suas fachadas. Liberdade algemada, no instante uma sorte é lançada. A cobiça pelo material, por ele tem quem faz guerra, se esquecendo da paz, a cada passo é um novo momento. Então, farol se abriu, sou mais um na multidão.